acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Detona DJ Paulo. Ai, DJ Paulo! Detona! Dale, meu DJ Paulo. Ai, DJ Paulo! Pra cima! Bota na pressão, DJ Paulo. Dale, DJ Paulo! Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Dale, DJ Paulo! DJ Paulo! Dona Resumo Domelody! Uma sentada daquela nervosa. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá, tá, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Tá, tá, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Ô novinha, vou marar pra tu. Ô novinha, vou marar pra tu. Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piro. Ô novinha, vou marar pra tu. Ô novinha, vou marar pra tu. Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piro. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. Aí, DJ Paulo, pra cima, meu DJ. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá, tá, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Tá, tá, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Uma sentada. Novinha, vou marar pra tu. Ô novinha, vou marar pra tu. Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piru. Ô novinha, vou marar pra tu. Ô novinha, vou marar pra tu. Que saudade de tu sentar. Vai, toma, sai dos pais. Vai, toma, sai dos pais. Vai, toma, sai dos pais. Eu tô possuído agora. Atenção, toda vez. www.resumodomelody.com.br. O bicho vai pegar e a gente vai pra cima com DJ Bidu e o... Squash e Madeirito, botando pressão. Faz aí, galera! Faz, faz, agarra na pera! Faz aí, galera! Faz, faz, agarra na pera! Detona, DJ Paulo! O bicho vai pegar e a gente vai pra cima. Com o DJ Bidu e o DJ Gagarinha. DJ Joãozinho na marcante é demais. Bota na pressão, Asaiag e DJ Bra. Pra ela em cima da minha mesa, DJ Jean Apollo, botando na pressão. Fabio Moisés Bruninho toca só do batidão. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão, é o Rubi que tá em ação. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão, é o Rubi que tá em ação. Eu vou pra nave do som, poderoso Rubi. Eu vou pra nave do som, poderoso Rubi. Eu vou pra nave do som. Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Guino G3 na voz, Junior Santorini na produção. O rei do Eletroflux no Brasil, tá ligado? É o poderoso Rubi que bate forte, com certeza tem Ciroque pra ela em cima da minha mesa. DG na Apollo, botando na pressão. Sobe o Moisés Bruninho, toca só do batidão. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Pressão é o Rubi que tá em ação. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão, é o Rubi que tá em ação. Eu vou pra nave do som, é o poderoso Rubi. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Ela tava mal de bala, foi da tarde usa lance. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Ela tava mal de bala, foi da tarde usa lance. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Ela tava mal de bala, foi da tarde usa lance. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Ela gosta de peru, ela gosta de macuma. Ela gosta de peru, ela gosta de macuma. Ela gosta de peru, ela gosta de macuma. Ela gosta de peru, ela gosta de macuma. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Junior Santorini, o rei do Eletroflux no Brasil. Tá barulhando os quatro cantos do planeta. De bala foi gata de usa lance. Ela tava mal de bala, foi gata de usa lance. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Ela tava mal de bala, foi gata de usa lance. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Sex, sex, sex, sex, sex com as piranhas. Ela tava mal de bala, foi gata de usa lance. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. DJ Paula. Sentando que nem uma louca, quicando com o dedinho na boca. Sentando que nem uma louca, quicando com o dedinho na boca. Sentando que nem uma louca, quicando com o dedinho na boca. Sentando...

Atenção, DJ Paula. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Esse é o DJ Nohan, que adora cachorrada, mulher. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? Aqui no baile do Lohan tinha tudo que eu queria. No baile do Lohan tinha tudo que eu queria. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Hoje tu vai ver, o chefe tu vai descer. Vai sobrar pra tu, DJ Lohan tá capiru. Não adianta gritar, hoje tu vai deslizar. É sensacional, quebrando tu vai no grau. Vai ser bem assim, é bola devagarinho. Sobe, desce e fica, devagar tu sempre quica. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Esse é o DJ Lohan, que adora cachorrada, mulher. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar? Aqui no baile do Lohan tinha tudo que eu queria. No baile do Lohan tinha tudo que eu queria. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Hoje tu vai ver, o chefe tu vai descer. Vai sobrar pra tu, DJ Lohan tá capiru. Não adianta gritar. Mudando o perfeito. Hoje eu só quero paz. E hoje eu só quero amor. Deixa o papai dar no cavaco. Eu sou do animal. Hoje eu só quero paz. E hoje eu só quero amor. E hoje o papai dar no cavaco. De o som do animal. Hoje o papai dar no cavaco. De o som do animal. Convoquei os parceiros, liguei pra bandida. Tem siroque pra ela, zero de colorida. É destaque na festa, sempre chama da atenção. Agora faz a boquinha que o Red já tá na mão. E elas saíram de lá, louca pra dar-lhe a estrada. Os mano tão preparado, louco pra ir pro badala. Mas claro que é bem trajado, porque nós incomoda. Quer saber onde é o skit? É no Rafinha Mega Moda. Minha que te chamou pra curtir a turbinada. Hoje a festa é do patrão, então mina não pega nada. Pra cê ficar esperta agora eu vou falar. Rafinha mega moda e eventos no Pará. Hoje eu só quero paz. E hoje eu só quero amor. E hoje o papai tá no cavaco. De o som do animal. Vini G3 na voz, fechadão com o Júnior Santorini. O rei do Eletroflux no Brasil. Convoquei os parceiros, liguei pra bandida. Tem siroque pra ela, zero de colorida. É destaque na festa, sempre chama da atenção. Agora faz a boquinha que o Red já tá na mão. E elas saíram de lá, louca pra dar-lhe a chifrada. Os mano tão preparado, louco pra ir pro badala. Mas claro que é bem trajado, porque nós incomoda. Quer saber onde é o skit? É no Rafinha Mega Moda. Ela se envolve, não tá nem aí pra nada. Tu pode ir todo dia na balada. Entre lá, tira a vida, deixa elas com vontade. Deixa elas com vontade de fazer loucura com vibe. Deixa elas começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe. Mas quando o som faz a galera, elas vão ficar com a vida. Vamos ver essa vez em bola! Toma, garoto! Estúdio Santorini Produções. Inovar é rotina. Ela se envolve, não tá nem aí pra nada. Será que isso pode ir? Todo dia me falar. Entre lá, xiroque, deixa elas à vontade. Deixa elas com vontade de fazer loucura no baile. Deixa elas, começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe. Faz parte do sol, chega nelas, fica pra se viver ela, no baile de favela. Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Ela se envolve, não tá nem aí pra nada. Será que isso pode ir? Todo dia me falar. Entre lá, xiroque, deixa elas à vontade. Deixa elas com vontade de fazer loucura com vibe. Deixa elas, começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe. Santorini. Mas quando o som chega nelas, fica bom, tá se vê dela. O baile de parabela. Mas quando o som chega nelas, fica bom, tá se vê dela. O baile de parabela. Júnior Santorini, arrebenta, garoto. Mais jovens produções. Ela ela se envolve, não tá nem aí pra nada. Será que isso pode ir? Todo dia na balada, entre lá, Siroque, deixa ela à vontade. Deixa ela com vontade de fazer loucura, mas deixa ela começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe. Vamos nessa, DJ Paulo! Detona, garoto! Aí, DJ Paulo, pra cima, meu DJ! Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. DJ Jefferson Lobo, o top DJ do Brasil. Baixe o CD no site www.resumodomelody.com.br. Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Vamos nessa, DJ Paulo! Detona, garoto! Meu DJ mudando definitivamente o seu conceito sobre festa. Seu corpo. Sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu senta, senta, senta, senta, sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha. Ela não pode ver um DJ que já vê cheia de fome. São as famosas Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. Hey, DJ. Só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, a novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado, eu viajando e tu só fazendo o que eu falo. Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima. Ok, conheço BR. Voz. É nós, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia dá

tudo. Agora a chapa vai esquentar, hein? Eu vou mandar assim, ó. Explode o bagulho. Aqui e aceita o convite. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca. Chacalha, chacalha, chacalha, chacalha, chacalha. chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil, tá barulhando os quatro cantos do planeta. Não tô te entendendo. Foda-se, tá balançando. Balança, balança, balança, balança. Tá balançando. Tá balançando. Balança, balança, balança, balança. Tá balançando. Tá balançando. Balança, balança, balança, balança. Tá balançando. Tá balançando. Balança, balança, balança, balança. Tá balançando. Por que quer me dar? Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da pi. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da pi. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da pi. Nem precisou de pedir, ela vem por cima da pi. Chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Que eu vim na roça, mas vim-se na vida e não tô pené. Em terceira colou do meu lado pra ver qual que é. Só não se apega que nós tão plato, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tão plato, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela é que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade. Ai, DJ Paulo, pra cima! O rei do eletrofluxo no Brasil. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Que eu vim da roça, mas vim-se na vida e não tô pené. Em terceira colou do meu lado pra ver qual que é. Só não se apega que nós tão plato, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tão plato, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei nosso site www.resumodomelody.com.br. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Baixe o serviço site www.resumodomelody.com.br. Acesse nosso site www.resumodomelody.com.br. www.resumodomelody.com.br. São DJ Paula. www.resumodomelody.com.br. De joelho te peço, chamo por seu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala, eu sou sincera. Lala, ulala. Olha, eu sei que tá difícil dar certo. Mas há tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. É tempo ao tempo, beija no mar, um pescador. Tão só, não desistiu, esperou. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Nosso amor.